Da domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A gaveteira tá montada na garupa da Manguela. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A rabeteira tá montada na garupa. Ela vem jogando assim pra bandido. Ela vem jogando assim pra bandido. Ela vem jogando assim pra bandido. Ela vem jogando assim pra bandido. Na garupa do maloca, ela empina mostra shot. Sabe que a quadrilha gosta de contar umas notas. Ela é bandida, bandida do corre. Se envolve com nós, mas não sabe que nós não forte. Tem fiel e tem amante. A briga das ruas é sempre constante. E a vida de traficante. Carrega o semblante de ser ignorante. Trai a fiel cavadia da sul. Ela se apaixona porque eu bato fundo. Trai a fiel cavadia da sul. Ela se apaixona porque eu bato fundo. Sou vagabundo, vagabundo nato. Só entro em campo pra ganhar um campeonato. E na favela é de fato. No bique nas vielas nós acelera bem rápido. E se cair no labirinto não vai ter pra onde escapar. Da domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A gaveteira tá montada na garupa da Manguela. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A rabeteira tá montada na garupa da Manguela. Esse eu vou dedicar pra vocês, todos vocês. Não deram nada por mim, montei meu castelo. Pergunto o que eu quero, eu só quero o que é meu. Nós tá de trem no vim. Então olha pra mim, diz o que pensa de mim. Ficou ruimzão pra aturar. Minha vitória eu levo no pescoço. Eu nem gosto de ouro, mas posso comprar. Cê não aguenta um terço da vida que nós levou. O de parte fala, bate forte por favor. De cavalo novo, essa daqui nós não roubou. Hoje ficou magro pra quem não acreditou. Parceiro disse que era melhor ter cuidado. Antes bala na nuca do que dormir com problema. Na minha idade, quantos que não se arrastaram. Os que não tá envolvido tá pagando pro sistema. Mas eu conheço essas regras. Se te pegam na madruga, põe flagrante no bolso da blusa. Diz que é traficante, termina em tragédia. Eles não tem dessa de quem vende não usa. E no meu pulso eu já nem sei o que brilha mais. Se as pratas ou algema. Essa prende com ladrão que sabia mais. O crime não é poema. E ela sarra na ponta da ponto 40. Se o mundo acabar amanhã tô feliz. Gastar dinheiro, dinheiro vale nada. Minha vida é assim, o que que cê me diz? Vou dar risada enquanto os bicos choram. Dono do tempo, eu fiz chegar na hora. Tô de passagem, eu já tô indo embora. Já que por aqui vocês nunca me quis. Domingueira nós toca os bichos, oh, oh, oh. E ela vem jogando assim pra bandido, oh, oh, oh. Da domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A gaveteira tá montada na garupa da Manguela. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. A gaveteira tá montada na garupa da Manguela. Tô vindo nessa track, tô loucão de back. Pra falar que as minas alguém muitos quer meu fim. Mas nós só mata Jack, que não desmerece. Tá morrendo de desgosto esperando eu cair. E nós só brota chefe, ela se derrete. Pique gelo dissolvendo no whisky green. A volta sempre é triste dentro do Corvette. Ela joga com a xereca por cima de mim. Então vai molar, tá rebolando que hoje você que tá com o monstrão da zona sul. Oh, vai jogar pra bandido. Oh, olha só como elas vêm chegando. Pro Murilo elas tão jogando. O LT tá de quebrada filmando a rapaziada. Somente observando e vem cá. Chega pra perto, mulher, então vem cá. Chega pra perto, mulher, vem cá. Chega pra perto, mulher, então vem. Deixei esse corpo naquele modelo. Ela que me pede pra puxar o cabelo. Já usei roupa mais zoada que a do camelô. Hoje eles olham pro kit e falam nosso apelo. No pelo, ela pediu, falou que era modelo. Vixe, mentiu, nem me viu. Tudo no piu, é que eu sou da zona. Se você quer me divertir, yeah. porque água de bandido é whisky Red Bull. Já passei muito veneno, hoje eu bato no seu bumbum. Busca morena na norte, deixa a lourinha na sul. Não é questão de vencer, e sim de buscar somente o que é seu. Se alguém te desmereceu, trate duas vezes melhor pra você ver o que acontece. É que a humildade prevalece, e domingo é legal de F. Se quiser te levo pro jet, mas você vê se não esquece. Que é no glamour que vários malucos se perdem. Se você quer viver bem, joga o bumbo meu bem pros maloca que tem neném. Se você quer viver bem, joga o bumbo meu bem pros maloca que tem. Se você quer viver bem, joga o bumbo neném pros malacos que tem. Se você quer viver bem, joga pros bandidos. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. E a rabiteira tá montada na garupa da magrela. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. E a rabiteira tá montada na garupa. Meus olhares eu passei fluindo, alegre com as conquistas, nós segue sorrindo. Diferente do que você desejou para mim, tô legal, firme e forte. Hoje maduro eu já fui molecote, marchava as bandidas e gastava os malotes. Mas quando eu caí de joelho no chão, só Deus e a veinha chegou no suporte. De 0 a 100 dei de cara com a morte. Pra quem achou que era o meu fim, não deu sorte. Confesso que não me orgulho dessa vida. Quantos se foram, que Deus me conforte. Entre idas e vindas, me diz quanto tá valendo a sua vida. Colecionei feridas pra aprender que a vida vale mais do que duas loucas no banco de trás. O ferro na cinta te deixa voraz. Cê pode ter tudo que tudo não preenche o vazio da falta que a coroa te faz. No consciente carrego o fardo. Sou chapa quente, bandido nato. Ando ciente, no passo a passo, inteligente, sem deixar rastro. No consciente, carrego o fardo. Sou chapa quente, bandido nato. Ando ciente, no passo a passo, inteligente, sem deixar rastro. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. É a rabeteira da montada na garupa da magrela. Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela. É a rabeteira da montada na garupa da magrela. Da magrela.